Pó de Mil. Do Rio de Janeiro. O que tem o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, agora os milicos subiram no morro, estão parecendo que estão pagando mico, né? Ah, rapaz, você sabe que outro dia eu tava conversando com a menina no MSN e ela tá namorando um... Miliquim? É, um milico. Aí ela falou que o cara tá de serviço e não tem hora pra voltar. Quer dizer, aí... Pô, desculpa essa, né? Verdade. É isso que eu falei pra ela. Pô, aí você tá de bobeira esperando o cara, podia sair comigo. Ô, cara, dando em cima, em cima da mulher do Reco. Coitado do Requinho. Requinho tá onde? Tá no Morro da Mangueira, lá tomando tiro do povo? Não sei qual é o morro, não, mas ele tá na rua. Tá na rua, né? Falou que não tem hora pra voltar, não tem dia pra voltar. O general mandou ele sair, procurar a arma e buscar essas armas aí que foram roubadas. As armas foram roubadas. Os caras não guardam direito, depois tem que mandar os moleques buscar. Os moleques nem dá tiro pro alto, sabe direito, vai buscar. Pois é, esse que é o problema aqui no Rio de Janeiro. Você não tem... Você sabe que uma coisa, os caras roubam arma, mas não tem capacidade de roubar um toca-fita. Outro dia eu tava vendo. É verdade. Porque lá em São Paulo o pessoal é profissional. Aqui no Rio de Janeiro, os caras não sabem roubar um toca-fita. Outro dia eu tava vendo um moleque lá no meio da rua, ele quebrou o carro, quebrou com um paralelepípedo enorme, um puta de um barulho, ele saiu correndo, porque fez um barulho enorme, né? A anta, né? Nem pra roubar um paralelepípedo. Mas vem cá, ô capitão, me diz aí uma coisa. Eu quero saber, muito importante, tu saiu com a mulher do milico ou não saiu com a mulher do milico? Não, eu só tava cantando ela pra ver o que ela ia falar, se ela ia sair comigo ou não. Porque o cara tava de serviço, né? Eu falei, deixa eu sacanear. Vamos ver o que ela vai falar. E vem cá, eu quero saber também de uma outra coisa aqui que tá enchendo o saco da gente aqui, entendeu? É aquele tal negócio do copom. Os caras ficam inventando de aumentar, diminuir taxa de juros. O que tá acontecendo? Você que é um homem que entende das coisas, do dinheiro. Fala aí pra mim. É, não sei. A única coisa que entende é de ipom. Ipom serve? Ipom, o que é porra? Ipom eu não conheço, não. É, do judô. Você dá o ipom na pessoa. É, e aí, ipom? Pum, cai no chão. Como é que é o pipom-pum? Repete aí pra gente, pra ouvir? Ipom não serve, não, né? Serve, não, né? Não. Tá bom, então. Então não vamos falar de copom, nem de ipom, nem de porcaria nenhuma. Eu quero saber o seguinte. E o Lula? Vai ser presidente de novo ou não vai ser presidente de novo? Você sabe que hoje eu vi na Voz do Brasil o Lula falando sobre o racismo, né? Ele tá puto da vida com essa história do cara lá do Internacional de Porto Alegre, não é isso? Não tá falando de racismo, não, rapaz. Não sabe falar de racismo. Não, sabe aquela história do futebol? Não tá falando de racismo, não. O Lula tá falando de futebol, ele entende. De racismo, isso. Mas ele tá puto com isso aí. Ele falou que o Brasil tem que ser punido, que não pode participar da Copa do Mundo, porque teve casos de racismo dentro do país aí no futebol. Ele falou que futebol é alegria, carnaval e brincadeira, e que não pode ter isso, que é inadmissível, que a FIFA tem que fazer alguma coisa contra isso. Ah, a FIFA vai fazer alguma coisa contra isso. Vai fifar o Brasil. Que, o Brasil vai ganhar de novo, a gente já sabe, se tiver a Copa do Mundo, que não vai ser por causa de negócio de racismo, que não vai ter, né? Uhum. E começar, não, porque racismo não joga ninguém, né? Lá na Itália, o outro levanta o braço... fascista, racista. Na Espanha, o outro é macaquito. Assim não vai ter Copa do Mundo. Mas o que tá pegando mesmo é a gripe dos frangos. Os frangos estão tudo gripados por aí. Tá cheio de galinha morrendo. E tem uns gatos morrendo também aí, rapaz. Gato? Não tô sabendo, não. Tá sabendo, não. Pegaram lá na Áustria um gato morto. Ele comeu o frango. É. Comeu o frango, rapaz. O gato é sério. O gato comeu o frango e morreu. Não, intoxicado com a porra do vírus. Na Áustria ou na Austrália? Onde na Áustria. E tão dizendo... Sabe o que... Ficam contando essa historinha aí. Mas de gato, a única coisa que eu sei de gato é que eu tava. Antes de vir pra cá pra gravar, eu passei num posto de gasolina pra comprar uma cervejinha. E aí o posto de gasolina, eu ia abastecer também, tava sem luz, então a bomba não funcionava. Aí eu cheguei pro cara lá, falei, mas meu, o que é? O que aconteceu aí? Ah, é a Light. A companhia de energia. Ela mandou fechar aqui a energia porque não pagou, tá cheio de gato por aí. É mesmo, tá cheio de gato. É, bem que eu ouvi, aí eu falei pra ele, né? Bem que eu ouvi uns gatinhos miando ali, mas eu pensei que você tava fazendo churrasquinho com ele. Tem sempre aqui a nossa amiga francesa aqui que tá enchendo o saco. Vai, fala pra gente. Vai pra frente. Não, então é isso. A única coisa que eu sei de gato é isso aí. O gato do posto de gasolina, lá perto de casa. Um carinha que eu conheço que tá correndo atrás do serviço aí naquela Ampla. Não é a Light, não, né? A Ampla. Ampla aqui no Rio de Janeiro é o seguinte. A Light toma conta da cidade. A Ampla toma conta do campo, das cidades do interior, Niterói, essa área aí. Então, esse rapaz lá, Papagoiaba lá de Niterói, ele tá interessado num emprego na Ampla. É. E disseram pra ele, você vai ter que caçar gato. Então, o negócio do rapaz é sair na rua... Fazer churrasquinho? Não, que churrasco, rapaz. Ele vai ficar catando gato. Eu falei, amigo, tu vai levar é o tiro. Quando tu começar a subir naquelas favelas lá de São Gonçalo, do Virabode lá de não sei aonde, eu começo, aqui, cadê o filho, não sei o que, tu vai levar tiro. Ele tá animado lá, que diz que eles pagam bem, da Tilk, Tilk é restaurante. Vai pagar bem? Diz ele que paga. Aí se pagar bem, até eu vou, né? Ou tu vai caçar gato? Caço. Vai caçar gato mesmo? Ih. E como é que tu vai caçar os gatos? Eu só não sei andar muito bem no Rio de Janeiro, mas caçar eu caço. Não sei se eu vou achar. Não vai achar os gatos, como não? Os caras botam lá... Tem meta pra caçar gato. Ah, não, isso aí eu tô fora. E vai dividir a cidade lá, diz que vai se dividir a cidade, a rua tal até tal, tem tantos dias, tantas horas, tantas coisas. A coisa é complicada. Complicado. Os traficantes vão ficar loucos com o negócio do gato. Mas tudo bem. Eu acho que o primeiro gato, pode... Gato mico, é foda. Primeiro pode mico aqui, tá bom, tá? Tá bom. Vamos fazer os testes testar. Aqui, vamos ouvir aqui. Fomos interrompidos pela nossa amiga francesa, começou a gritar aqui. Aliás, na próxima vez a gente vai entrevistar uma francesa com tradução simultânea. Ih, rapaz, eu tô sentindo que eu vou me fuder nessa, hein? Não, não, eu vou fazer. Ah, tá beleza. Porco de mico.